Acordei com o sol no céu, um sorriso no rosto, tudo tão fiel. Brincar no quintal, correr pelo chão, com os amigos no coração. A vida é uma festa, vamos aproveitar. Brincar, sorrir, cantar sem parar. Não se preocupe com o que vai chegar. O futuro espera, vamos dançar. Tem bolha de sabão voando no ar. Tem roda, tem pipa, tem muito lugar. Hoje é dia de ser feliz, com um abraço que a gente não diz. A vida é uma festa, vamos aproveitar. Brincar, sorrir, cantar sem parar. Não se preocupe com o que vai chegar. O futuro espera, vamos dançar. Se chover a gente pula na poça, dá risada, faz careta bem louca. Ser criança é bom demais, todo dia é um mundo de paz. A vida é uma festa, vem comemorar.